EA Antenna Web. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Electronic Art aqui no canal 1 da Antena Web. A edição de hoje, deste dia que dá pelo nome ou número de 25 de julho de 2013, é uma edição que vai ter dois momentos distintos, mas igualmente singulares. Vamos começar pelo Aerial Song de 2002, composição de Todd Hochstetter. Um nome que marca uma nova fase no mundo da experimentação eletrónica e que não deixa ninguém indiferente, com certeza. Já que falei que a música eletrónica, não só, ou seja, não havia apenas música eletrónica, nem há apenas música eletrónica, há muito mais, há toda uma composição e uma elaboração de cenários que vai bem para lá dessa música eletrónica que nós conhecemos. E o que nós vamos hoje aqui assistir com este Aerial Song é precisamente isso, de Todd Hochstetter. É um nome, enfim, que não tem, que se dilui mais entre os existentes, porque há mais, não é? De todas as formas, não deixa de ter o seu mérito. Vamos conferir então a sua obra, que dá pelo nome de Aerial Song, e que foi composta há 11 anos, ou seja, em 2002. Vamos então ouvir Aerial Song. De regresso depois deste Aerial Song, e eu acho que é sem dúvida uma grande obra, uma obra que aposta muito agora nestas novas tecnologias, permite a criação de sons, ou seja, mais do que pegarem sons como se fazia antigamente, não é? Pegarem sons e masterizá-los e remasterizá-los e aplicar-lhes efeitos, etc. Hoje é possível, enfim, fazer muito mais do que isso, não é? Hoje em dia é possível, aliás, na altura era, reparem que as primeiras experiências eletrónicas começam com cilindros. Portanto, é possível, a questão não está aí, a questão está exatamente nas facilidades, digamos, que o digital oferece, não é? Um controle muito mais, não é? Um controle muito mais possível em termos de orientação de som, a possibilidade também de voltar atrás, não é? De recuperar, de enfim, com uma maior facilidade e segurança, fazer melhorias, não é? Mas o que realmente destaque nesta obra é a sua complexidade. Aerial Song é... Eu não sei explicar exatamente o que é que ela consegue transmitir, porque isto é muito pessoal, não é? Vai de cada um para cada um. Mas eu acho que é muito transparente e acho que é muito exata a imagem que esta obra dá sobre aquilo que entendemos por aéreo, não é? Daí a obra se chamar Aerial Song. Agora vamos passar para uma obra mais minimalista e que se chama Quinteto, de 1967, e nada tem a ver com Todd Dockstader, mas sim com Hank Davis. Hank Davis, que é aliás um experimentalista, ou era um experimentalista, já sabíamos disso, mas enfim, esta composição eletrónica mais elucida. Ele parte de uma questão muito simples: sons de microfones e colunas. Se aproximarem muito o microfone a uma coluna, hoje em dia vão ouvir alguns ruídos que não sei se eram, se ouvem na altura, da mesma forma que também na altura iam ouvir ruídos que se calhar hoje já não se ouvem, mas que muito, enfim, que muito inspiraram este senhor, que em 1967 fez uma composição com base nisto e que se chama Quinteto. Não sei exatamente o porquê do nome Quinteto, mas a verdade é que é sem dúvida uma obra interessantíssima, não é? Digamos que esta obra tem, a exemplo da anterior, também uma duração muito parecida, de 12 minutos, e que realmente, ou seja, tem tempo para apostar forte nesta... tem tempo para apostar forte nesta exploração de som. É uma peça, uma composição em mono, o que também de certa parte nos reporta para, enfim, a época, não é? 1967, recordemos que na altura já o estéreo já se havia lançado, mas ainda estava a demorar a proliferar-se o estéreo, não é? E quando nós estamos a falar de experimentações sonoras, ainda mais difícil fica, não é? Ainda mais difícil fica falar em estéreo, porque realmente havia toda uma complexidade, não é? Não sei se sabem como é que era feita já agora, muitas vezes, não é? Muitas vezes estas composições sonoras eram feitas com a junção de fitas magnéticas, também, mas não exclusivamente, com geradores de frequências, e era assim que se faziam estas composições, não é? Eu estava aqui a ver se consigo dar mais alguma informação. A composição de 1967-1968, que ela demorou 2 anos a ser composta, passou quase 2 anos a ser composta, melhor dizendo, que ela não foi de todo 2 anos. E esta obra foi exibida pela primeira vez na show Zig Festival. Sem dúvida, enfim, foi uma obra, enfim, bastante conhecida, foi uma obra bastante reputada, não é? Por isso hoje vamos aqui recordá-la também, ou recordá-la, não é? Ou dar a conhecer a quem efetivamente não conheça. Até porque este é um mundo muito pouco explorado, não é? O mundo do eletrónico, muitas vezes quando se fala em eletrónico reporta-se à dance music, não é? Mas desta vez as coisas são diferentes, falamos de um outro ponto de vista da música ou da composição eletrónica. E vamos então ouvir Hank Davis com Quintet, 1967-1968. Uma composição então que vai fechar esta edição da nossa Electronic Arts. E eu volto na próxima quinta-feira. Desejo a todos a continuação de uma ótima noite na companhia então do Canal 1 da Antenweb. Fique bem, uma boa noite e até à próxima semana. Antenna Web.